Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Oito horas e 17 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 9 de maio de 2014. Mais uma edição do Café com a CBN aqui na rádio que toca notícia. E neste café de hoje eu recebo um empresário aqui de Foz do Iguaçu, atuante na área do turismo, empresário Paulo Ângeli, presidente também do Conselho Municipal de Turismo aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Prazer recebê-lo aqui na rádio que toca notícia. Claro, teremos vários assuntos na pauta, entre eles um evento relacionado ao turismo aqui na cidade, Festival de Turismo das Cataratas, que já está esquentando os motores desde agora? É, nós estamos trabalhando intensamente, né? Faltam 20 e poucos dias para o início. E o festival, ele já é hoje o maior evento fixo de Foz do Iguaçu, então é evidente que nós temos que ter um cuidado muito grande na organização desse evento, até porque o público também é um público diferente. Nós estamos chamando os profissionais de turismo, né? Aquelas pessoas que vêm para conhecer os atrativos, voltar para a sua cidade e começar a vender. Então ele é um evento que já, para tranquilidade, eu tenho para dizer isso, que a cidade já incorporou, né? A cidade já comprou o evento como sendo um evento da cidade. Então, todo ano ele tem sido muito bem aceito pela população e pelos participantes que vêm para cá. Festival de Turismo das Cataratas, que acontece agora no comecinho do mês de junho? É 4, 5 e 6 de junho. 4 abertura, dia 5 e 6 a feira. E no dia 6, inclusive, é uma novidade, nós começamos o ano passado, né? No dia 6 nós abrimos para a população, para que ela também vá lá para conhecer como é, interagir com esse pessoal do turismo que vem para cá. Agora, quando falamos especificamente do festival, ele trouxe uma mudança até na forma como o Destino Iguaçu era divulgado, porque anteriormente nós termos um evento desse porte como um festival, o Destino, as empresas aqui de Foz do Iguaçu, elas iam até eventos desse gênero em outros locais do Brasil e do exterior. Não que tenham deixado de fazer isso hoje em dia, mas o festival também é uma forma de atrair agentes de todo o Brasil e do exterior aqui para a cidade, conhecerem em loco as nossas atrações? Mas sem sombra de dúvida, Foz do Iguaçu, antes do festival, nós íamos com folders, com fotos, enfim, né? Para interagir com esses agentes de viagem lá nos outros eventos, né? Com o Festival de Turismo houve uma mudança na maneira de divulgar. Agora nós trazemos esses profissionais de turismo, né, e mostramos para eles uma Cataratas, uma Itaipu. É impossível não se emocionar com uma imensidão de uma Cataratas, né, com uma Itaipu, enfim, Parque das Aves, quer dizer, tantos outros atrativos que nós temos, né? E é evidente que é muito mais fácil você vender aquilo que você conhece. Então esses profissionais vêm para cá, nós os encantamos, né, com nossos atrativos, eles voltam para suas cidades e com certeza vão vender com mais propriedade a nossa região. E talvez a jogada principal seja justamente essa que você mencionou, né? Porque ver as cataratas por foto ou vídeo numa exposição lá numa feira a milhares de quilômetros daqui é uma coisa. Agora, ir às cataratas ali, aproveitar, né, os horários vagos do festival para ir até as cataratas, inclusive se molhar ali nas quedas, é outra experiência completamente diferente. Mas, né? Sem sombra de dúvida. Depois do evento nós fazemos reuniões, inclusive avaliação com alguns dos participantes. E realmente é um dos fatores que chama muito a atenção e que eles consideram muito é o passeio às cataratas. Tanto para você ter uma ideia, como eu te disse, que a cidade incorporou o evento, os participantes não pagam acesso às cataratas. O Instituto Chico Mendes e a Cataratas S.A. participa ativamente do evento, né? Então eles não pagam, eles têm acesso livre, justamente porque o nosso maior interesse é mostrar para eles os nossos atrativos. Eles não pagam cataratas, eles não pagam Itaipu, eles não pagam Parque das Aves. Quer dizer, os atrativos têm interesse também que esse pessoal vá lá e conheça, né? E depois venda, como eu disse, com mais propriedade. E ao longo dessa entrevista nós vamos falar ainda de mais detalhes a respeito do Festival de Turismo, que é um evento que terá aí vários salões temáticos, inclusive, neste ano de 2014. Mas antes eu lhe pergunto aqui a respeito até do momento atual do turismo iguaçuense, porque eu conversava ontem, Paulo, com o secretário municipal de turismo, Jaime Nascimento, a respeito da expectativa até dele como secretário com relação à Copa do Mundo, e ele disse que não espera um grande aumento na movimentação de turistas aqui na cidade, até porque, na avaliação dele, vai diminuir o número de turistas brasileiros durante a Copa, mas vai aumentar o número de estrangeiros, ou seja, vai haver meio que uma compensação, teremos um movimento normal, digamos, de alta temporada. Esta foi a avaliação que ele fez. Como é que você, como presidente do Conselho Municipal de Turismo, avalia também essa preparação, essa expectativa do setor turístico para a Copa do Mundo? Eu acredito que o secretário está correto no seu pensamento. Com um diferencial, esses turistas estrangeiros, nós estamos chamando que vem para cá, pessoal qualificado, a maioria são jornalistas, pessoal da, enfim, da área de esportes, né? Eu imagino a repercussão, né? E o tempo que a nossa cidade, que as nossas cataratas vai ter nos veículos de comunicação da Ásia, né? Só com a vinda, por exemplo, do time da Coreia para cá. É, então, eu acredito, né, que a Copa do Mundo vai ser muito boa para Foz do Iguaçu, mas pós-evento, né, depois de tudo que a gente aparecer na mídia por lá, enfim. Seleção da Coreia do Sul presente aqui na cidade, na sua visão, uma parte fundamental até da estratégia de divulgação do destino Iguaçu? Mas sem sombra de dúvida, a Coreia ela tem uma posição na Ásia muito, muito marcante, né? É um país com uma grande população, enfim, né? Com poder econômico muito forte, e sem sombra de dúvida, a vinda da seleção deles para cá vai regimentar também os veículos de comunicação daquela região, vão vir todos para cá, e sem sombra de dúvida, esses veículos vão mostrar as cataratas, vão mostrar Itaipu. Quer dizer, o que nós vamos ganhar na exposição das melhores imagens que nós temos aqui, isso não tem preço, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Estou conversando neste café com a CBN, com o empresário Paulo Ângeli, ele que também é presidente do Conselho Municipal de Turismo aqui em Foz do Iguaçu. Nós vamos agora fazer uma separação de rede. Você que nos acompanha no AM em 1320, continua com o Jornal da CBN, segunda, primeira edição em rede nacional. Vem aí o comentário de Miriam Leitão, Dia a Dia da Economia. E você que nos acompanha na internet em cbnfoz.com.br, continua com esta conversa. E lembrando que logo mais, a partir das 9 horas, no programa CBN Foz, estaremos aí trazendo a íntegra desta conversa neste Café com a CBN. Portanto, você que está aí no AM, continue com Miriam Leitão e o Dia a Dia da Economia. 8:25, continuamos com este Café com a CBN aqui na Rádio que Toca Notícia, recebendo nesta sexta-feira o empresário Paulo Ângeli, ele que é organizador do Festival de Turismo das Cataratas, também presidente do Conselho Municipal de Turismo aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Já falamos um pouquinho na primeira parte a respeito dos preparativos para o festival, também expectativa para a Copa do Mundo de 2014 no setor turístico aqui de Foz do Iguaçu. Até comentávamos sobre a expectativa. Houve uma expectativa, na sua avaliação, exagerada por parte do mercado, até com relação a tarifas? Enfim, esperava-se um movimento até maior para esse período Copa do Mundo no Brasil como um todo? Eu acredito que sim. Eu acredito que os empresários se animaram um pouco demais e agora estão reajustando tarifa, né? Estão buscando a clientela. Né? Mas eu acredito que, desde o princípio, em várias avaliações que nós fizemos no Conselho, que o ganho maior nosso, como eu disse, vai ser na exposição da imagem do destino, né, a esses profissionais. Nós fizemos algumas estatísticas de outros países que fizeram a Copa nos últimos anos, eles não tiveram uma demanda substancial, né, ou muito diferente da normal durante a Copa. Mas sim, como eu disse, eles ganharam muito na exposição da imagem de seus países, enfim, né? E eu acredito que Foz do Iguaçu é isso. Nós vamos ter um grande ganho na imagem. Agora, não creio que vá ter uma diferença muito grande na demanda nos dias da Copa, enfim. Estamos recebendo aqui na cidade de Foz do Iguaçu um evento, uma conferência anual da organização WWF, que é uma organização conhecida no mundo inteiro por questões relacionadas ao meio ambiente, proteção do meio ambiente. E ontem, inclusive, aqui na CBN, um dos representantes dessa organização expressou preocupação quanto à situação do Parque Nacional do Iguaçu, especificamente com relação a dois impactos: a eventual reabertura da Estrada do Colono e também a construção da usina do Baixo Iguaçu, ali na região de Capanema, Capitão Leônidas Marques. Assuntos que preocupam também o turismo de Foz? Ah, é evidente que o Parque Nacional é um atrativo turístico e é um bem nosso que nós temos que preservar de todas as formas, buscar a preservação de todas as formas. Só para você ter uma ideia, em 2008, quando iniciaram esse processo da usina do Baixo Iguaçu, o Conselho Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu se manifestou, nós enviamos inclusive à Justiça, onde estava sendo analisado o processo do licenciamento ambiental, nos manifestando contrário à usina, porque entendíamos que ela sim impactaria não só na questão do parque, mas também na vazão de água das cataratas do Iguaçu. Então, desde aquela época, nós estamos ombro a ombro com os ambientalistas, né, contra a usina, que infelizmente já está sendo construída. Né? Não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Essa não tem mais volta. Então, a preocupação, eu acho que é legítima. Né? Na questão da estrada do Colono, eu não tenho uma manifestação institucional, até porque nós não discutimos isso dentro do Conselho, mas as manifestações são que nós entendemos que o bem maior nosso é o Parque Nacional e que ele tem que ser preservado de todas as formas, né? Sempre entendendo que a visitação ou o reconhecimento ou mostrar o Parque Nacional é a melhor forma de você sensibilizar e conscientizar a população da necessidade da preservação. Nós somos contra o fechamento do Parque Nacional, né? Como se fosse, sei lá, um grande muro, todo mundo é proibido de entrar. Não, nós temos que mostrar o parque de uma forma consciente, de uma forma responsável, sempre, claro, preservando o interesse maior, que é o interesse ambiental, mas que ele tem que ser mostrado. Né? É isso que nós sempre brigamos, inclusive na nossa estrada aqui de acesso às cataratas, né? Que agora já estamos no entendimento, porque dentro do Ministério do Meio Ambiente também existe o entendimento de que hoje, para preservar, tem que sensibilizar. E para sensibilizar, você tem que mostrar. Né? Então, esse é o nosso entendimento. Agora, a respeito da estrada do Colono, né? Eu acredito que tem que ter estudos de impactos ambientais, tem que ser uma coisa muito séria, né? Muito, muito responsável, né? E dentro desse princípio, nós acreditamos que a população do entorno do parque tem que ser respeitada e tem que ser, volto a dizer, a palavra, eu acho que é uma palavra que é a palavra-chave, né? Tem que ser sensibilizada da importância da preservação do meio ambiente. Mas para que seja sensibilizada, ela tem que participar das decisões, ela tem que participar das ações, de tudo, enfim, que acontece dentro do parque. De qualquer forma, são dois aspectos que não dá para misturar, né? A questão da estrada aqui em Foz do Iguaçu, a estrada das Cataratas e a estrada do Colono, lá entre Serranópolis e Capanema, enfim, são aspectos completamente diferentes, né? Sem sombra de dúvida, a estrada de acesso às cataratas, nós sempre deixamos muito claro que nós, enquanto segmento turístico, nós não tínhamos interesse em entrar no parque. Nós nunca pleiteamos, nunca foi o nosso pleito entrar no Parque Nacional. O nosso pleito foi levar os turistas até as cataratas. Né? E isso, existe um entendimento hoje dentro do Ministério do Meio Ambiente de que sim, que isso deve ser feito. Até porque os recursos oriundos desses ingressos são o que estão dando sustentação econômica a todos os outros parques brasileiros. Né? Então, esse sempre foi o nosso pleito. Né? E as cataratas, lógico, está dentro do parque, mas está dentro do parque numa área que já é reconhecida pelo próprio plano de manejo como uma área de uso intensivo, onde tem hotel, restaurante, quiosques, campos de futebol, churrasqueiras, enfim, é uma área já povoada. Né? Então, já existe esse entendimento, por isso que nós estamos conseguindo trabalhar, e a partir agora dos próximos dias nós vamos iniciar também a revisão do plano de manejo, né? E dentro do plano de manejo, sem sombra de dúvida, nós vamos fazer constar de que tem que ser respeitado o nosso direito de levar os turistas até as cataratas. Essa situação aí do trânsito de veículos dentro do Parque Nacional do Iguaçu, especificamente nesse trecho, né, entre a entrada do parque e a trilha ali das cataratas e o espaço Porto Canoas, você considera uma situação já resolvida ou há ainda alguma ameaça de novo fechamento, novo bloqueio à entrada de táxis, vans, veículos privativos de turismo ali no local? Veja bem, são duas situações. Nós estamos trabalhando normalmente. Saiu uma portaria do Instituto Chico Mendes no final do ano passado, dando 6 meses para apresentar as regras de conduta, enfim, né, de procedimento dos veículos dentro do parque. Isso nós fizemos várias reuniões, o Conselho de Turismo com o Conselho do Parque Técnico do Instituto Chico Mendes, e chegamos no acordo das regras normais, né, ou principais para poder trabalhar dentro do parque os veículos. Mas essas regras têm que constar no plano de manejo, que é o documento maior. Né? Então, o plano de manejo, nós vamos iniciar a revisão dele nos próximos dias. Então, essas regras, para que a gente trabalhe tranquilo, elas têm que constar no plano de manejo. Enquanto elas não estiverem lá, nós sempre vamos ter uma espada em cima da cabeça, né? Esperando que alguém baixe um pouquinho elas. Né? Então, não é uma situação definitiva, o que nós estamos fazendo agora vai ser definitiva depois que entrar no plano de manejo essas regras. Estava acompanhando hoje pela manhã, inclusive na imprensa escrita aqui de Foz do Iguaçu, no jornal A Gazeta do Iguaçu, uma informação a respeito de que há uma comitiva de Foz negociando com a Gol para ampliação dos voos desta companhia aqui no aeroporto de Foz do Iguaçu. Conectividade aérea é um ponto central para o destino Iguaçu? Sem sombra de dúvida, eu acho que a facilidade da logística, ela é um fator que influi diretamente na demanda, eu não tenho dúvida disso, né? Mas a questão da companhia aérea é que nem aquela brincadeira da bolacha, né? Qual que é mais crocante, né? O que é mais crocante porque é fresquinha, aquela coisa toda. Quer dizer, por que que as companhias aéreas não colocam mais voos? Porque não tem demanda? Né? Ou o que é que está acontecendo? Agora, é interessante mostrar para as companhias aéreas tudo que está acontecendo aqui na nossa região. O aumento que nós estamos tendo no acesso ao parque, que é o número principal que nós temos, os investimentos que nós estamos fazendo em marketing, os investimentos privados que estão acontecendo em Foz do Iguaçu, para mostrar que a nossa região está numa situação pujante. E para mostrar, porque é um investimento, você mandar um avião para cá, é um equipamento de 90 milhões de dólares que você tem, que o empresário vai mandar para cá, ele quer ter retorno no seu investimento. Então nós temos que mostrar para ele de que esse investimento dele vai ter retorno. Sabe? Então é isso que essa comitiva está fazendo lá, mostrando para eles que nós vamos ter investimento em marketing, que nós temos dois shoppings sendo construídos, que nós temos um museu sendo construído, que nós tivemos um aumento de visitação no Parque Nacional em torno de 15%, que é isso que estamos trabalhando, né? Que tem novos hotéis sendo construídos, que tem hotéis agora sendo inaugurados nesses dias, né? Mostrar para eles que sim, existe uma possibilidade de retorno com rapidez, enfim, se eles mandarem novos voos para cá. Estou conversando neste café com a CBN, com o empresário Paulo Ângeli, presidente também do Conselho Municipal de Turismo aqui de Foz do Iguaçu. E vamos voltar a falar do Festival de Turismo das Cataratas, porque estamos falando de estratégias até de divulgação, né, do marketing do destino Iguaçu, e o festival representa um papel-chave nesta questão da divulgação. Este ano teremos vários salões temáticos ali no Festival de Turismo? Sim, nós estamos dividindo um pouco até, nós temos que fortalecer vários segmentos do turismo, de que a nossa cidade tenha, né, a nossa região tenha um potencial. A espiritualidade, cultura e espiritualidade. Ora, nós temos aqui 80 e poucas etnias, né, vivendo harmoniosamente, nós temos que mostrar para esses profissionais de turismo tudo isso que acontece. Né? Então, lá nós vamos ter como expositores a igreja, Nossa Senhora de Guadalupe, a mesquita, o CIAEC, templo budista também. Templo budista, nós estamos tentando que eles também venham, né? Estivemos conversando na semana passada, né? Então esse salão da espiritualidade e da cultura é para mostrar o diferencial cultural nosso, que nós acreditamos que é um fator que é pouco trabalhado, né? E é um dos grandes bons diferenciais nossos, né? No salão de marketing, onde nós colocamos também, além de uma feira de tecnologia, várias palestras voltadas para mídias sociais, quer dizer, o uso das mídias sociais como ferramenta comercial, né? Então tem várias palestras interessantes lá, sempre com foco no turismo, né? E tem mais um salão que nós também criamos, que estamos começando a trabalhar a partir desse ano, que é o salão que nós chamamos de Adventure, que é tudo aquilo que você pratica na natureza, sabe? Focado no turismo de aventura, atividades ao ar livre. Qualquer coisa, qualquer atividade na natureza, independente do grau de esforço físico, sabe? Desde uma caminhada até esportes radicais, né? Então esse salão também é um salão novo que nós temos, além do que continuamos com aqueles eventos paralelos, complementares. O Fórum de Turismo já é o maior evento científico de turismo do Brasil. Encerramos agora a recepção dos trabalhos, já temos mais de 100 trabalhos inscritos. Esse já faz parte do festival, uma parceria que nós temos com a UniOeste e com a Univale, né? Além de tantas outras reuniões. Nós vamos ter o Mercosidade, que é o encontro dos secretários de turismo das cidades de fronteira do Brasil. Nós vamos ter o Encontro Nacional da BIH, que são os presidentes das associações do bar, da indústria hoteleira, enfim, além de tantos outros que estão acontecendo ao mesmo tempo que acontece a feira. O ano passado nós tivemos um total de 21 eventos ocorrendo ao mesmo tempo, né? Esse ano está muito dinâmico, nós temos algumas ações do SEBRAE também que estão sendo negociadas, né? Então eu acredito que não vá baixar de 20 também o número de eventos que vão acontecer ao mesmo tempo durante o festival. Como eu te disse, ele já é um evento consolidado, já é reconhecido pelo próprio Ministério do Turismo como um dos grandes eventos de turismo do Brasil, né? Foz do Iguaçu também, como eu te disse, ela assumiu, comprou o evento, né? Eu consigo hoje com a hotelaria, para você ter uma ideia, apartamentos free para todos esses agentes de viagem que vêm para cá, só para você ter uma ideia. Então são aproximadamente 3 mil agentes de viagem, o evento ele gira em torno de 6 mil pessoas, né? Entre expositores, hoteleiros, estudantes, né? E aproximadamente 3 mil agentes de viagem. Eu consigo, o evento consegue apartamentos na hotelaria de Foz do Iguaçu para todos esses agentes de viagem. Eles são convidados da cidade quando eles vêm para cá. Né? Então é muito interessante, já por isso que nós abrimos para a população, para que ela entenda como funciona o evento, como funciona o turismo, né? E que no segundo dia da feira também interaja com esses profissionais. Quem quiser saber mais até sobre o Festival de Turismo e também, eu acredito que, por exemplo, espaços para locação de estandes já esteja praticamente esgotado, mas quem quer fazer parte de alguma maneira do Festival de Turismo, de que maneira pode entrar em contato, Paulo? Nós temos o site, festivaldeturismodascataratas.com, telefone 3029-6603, estará as meninas à disposição, né? A hora que estamos quase 24 horas no ar, há 20 dias do evento, né? E como você comentou, temos pouquíssimo espaço. Ontem estávamos fazendo até uma varredura, né? Para ver os espaços que teriam disponíveis para começar a atender os que estão em lista de espera, né? Então começamos isso ontem, mas ainda é evidente que tem possibilidade se alguém quiser expor ainda. Festival de Turismo das Cataratas, que acontece ali na primeira semana de junho, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Paulo Ângelo, muito obrigado por essa participação, essa conversa aqui neste Café com a CBN. Obrigado a você pelo espaço. E quando nos convidar, estaremos presentes, sem dúvida. Café com a CBN, que estará disponível na íntegra daqui a pouquinho, aqui no nosso site cbnfoz.com.br. Volta na próxima sexta-feira.